Teve um maluco que chegou e falou o seguinte: não vou comprar o CD desse Criolo Doido, porque esse Criolo Doido é mó boyzinho. É mó playboy, tá envolvido com rap pra fazer dinheiro com rap, porque as letras dele tem umas palavras difíceis lá. Ele não é favela não, é um playboy querendo se envolver na fita. A dor que deu em mim, mano. Todo mundo quer sair da merda, mano. E o cara vira pra mim e fala que você tem que ser o rei da merda pra representar a gente. Faça tudo pra gente melhorar, mas você não pode melhorar, porque senão você não será mais um dos nossos representantes. O time que os neguinhos vai falar, pra que será? Se tu não sabe laçar, então quem mandou desacreditar? Disse que ia voar, mas nem saiu do chão. Pra que será? Se tu não sabe laçar? CV. Essa é pra quem desacreditou do meu rolê. Tirou sarro de mim pelas costas e do meu nome. Eu sou branco demais pra ser crioulo e veja onde. Mano, isso continua até quando? Se eu já fui preto demais até pra trabalhar no banco. Hipocrisia no mundo eu já sabia mundano, mas essas porra no meio do rap eu vai tomar no... De 89 a 96, só eu sei o que eu passei. O rap era uma criança, e eu sabia que criança não pode crescer no meio de patifaria. Criança quer brinquedo, como a senadora quer casinha. Muito mais que CD, eu quero que minha voz seja ouvida. Não por vaidade eu achar que ela é bonita, é porque eu trago no peito a esperança de melhores dias. Então quem mandou desacreditar? Disse que ia voar, mas nem saiu do chão. Escute bem o que os neguinhos vai falar. Pra que será se tu não sabe laçar? Então quem mandou desacreditar? Mas nem saiu do chão. Escute bem o que os neguinhos vai falar, vai. Pra que será se tu não sabe laçar? A gente tem ser humano, tem coisa boa e coisa ruim. É que nem o pipa, né? Todo mundo tem a democracia, né? De colocar o pipa no alto. Mas ninguém falou que o cara do lado tá com o cerol. E assim é, todos nós temos a nossa cota de cerol e a nossa cota de achar bonito um pipa no alto. Mas a gente sente aquela energia quando tá cortando o outro cara e nem sabe por quê. Porque é desde pequeno, né? É desde pequeno. Até na sua brincadeira, né? Na minha mente várias portas, em cada porta uma comporta, que se retrai às vezes e se desloca. E quantos segredos não foram guardados nessa maloca? Dos barracos de madeira em que eu cresci, aprendi rapidinho que é assim. Secava a louça enquanto a minha mãe cantava e eu não morri, porque vergonha pro homem não ter caráter e se passar por MC.